que vai estacionar, vai completar o push aí na saída do pátio 3, ok? Ok, naquilo, aí vamos na saída do pátio 3. Então, 3, 1, 2, 2. Tá 3890, decolou para Recife aos 39, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, tá 3890. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, Pucaracaju, cruza 2600. Tá 3890, contato radar, se eu manter a 330, sai da Puca. 330, sai da Puca. Risco direto, Mike, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback em reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Risco de direto, Mike, a taxa de dação a retaguarda. Quando a equipe de solo para tentar entrar aqui do TAN e iniciar o pushback e depois chama para ingressar no pátio 1. Afirmativo. 3601 no decolo 42, controle 119, decimal 35, bom dia. Ok, chama o controle 1935 da 3601. Só igual 251 para o táxi, 54, 3 horas e 5, em Guaracaju. 601 decolou na Dael, passando 2800 pés. Só 3601 no contato radar, se manter a 360 sair da Dael. Ok, 3.0 na Dael, 3.0. Deixa um posto do taco. O 3.1, 7.1, afirmativo. Segue táxi a retaguarda do Gol e chame no ponto de espera. Pronto, ajuste no 013, então 3.1, 7.1. Vai pro ponto de espera, pronto. 1271, ponte espera da Lanzera. 1271, a linha decola, pistão a zero, vento 040 graus, 4 nós. Autoridade decolagem, está aí. Não. 1903, chame Recife, ND 51, alterna 3325. 251, 3325, Recife, com 903. Zero, chame em Recife em 2545, alterna 2085. 3171, após início da decolagem do Golem, mantém 1-0. 1271, decola os 47, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. É, Zanel 35, bom dia. Salvador, Web, Jet, Juliette Mike, vamos para ingresso, Pai Tuna. O Juliette Mike está livre até o gate 3. Obrigado. Salvador, gol 1271, decola, sai da PUCA. 1271, contato radar, suba 390, sai da PUCA. Vigilância. Ok, o 390, sai da PUCA, vigilância, gol 1271. Bom trabalho, um abraço. 3171, no decola os 49, controle 119, decimal 35, bom dia. Decimal 35, bom dia, Celita. Whisky Juliette Delta, prossiga. Bom dia, só Whisky Juliette Delta, sua estabilização de negócio da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 5, posição 5. Está livre o reboque, o Whisky Juliette Delta. Sim, Whisky Juliette Delta. Lá, Pedro, está tirando, obrigado, seu bom dia. Anos, chama em Recife 2545, alterando 2085. Agora foi pra? 2545. 12545, 2085, ou 1275. 3171, me chame Recife, 1251, na antena 3325. 351, 3325, antena 3171, bom dia. Prossiga, prossiga o objeto. Agora sim, antes estava recebendo a mensagem toda entrecortada, prossiga. Lembrando a frequência do pódio, posição 5, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Tango. Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Tango. Bom dia, Whisky Juliette Tango, prossiga. Whisky Juliette Tango, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box de número 5. Whisky Juliette Tango autorizado, confirmando o 5, está ocupado. Eu vou entrar em contato aqui com a companhia. Sim.